glória a Deus. A música que o Senhor me deu, zelando por mim, cuidando da minha vida, cuidando do mais precioso que eu tenho, mostrando que aonde eu estivesse, Ele estaria cuidando e zelando da minha família, das pessoas que me são preciosas. Eu estava viajando com o Renascer Freis, com a Fernanda, e nós chegamos no hotel. Não, ninguém sobe, vem cá, vamos cantar. Naquele momento meu marido estava tendo um ataque do coração. E ao invés de choro, ele pôs cântico nos meus lábios. Ao invés de tristeza, ele pôs esperança. Espírito Santo, Ele me explicou através daquele louvor tudo aquilo que estava acontecendo, e que meu marido falou: não, não contem para ela, porque ela vai pregar de noite, vai ministrar, não vai adiantar nada, deixa amanhã quando ela voltar, ela vai saber. Eu ia saber que o coração dele estava com os músculos laceados, tão novo. O coração dele de repente não queria mais contrair, mas o Senhor já tinha posto um cântico nos meus lábios que dizia que aquele que começou a boa obra não vai parar. E ele foi milagrosamente curado. Milagrosamente curado. Milagrosamente curado. Na hora em que ele estava tendo o ataque, nós estávamos cantando para ele pelo celular, e eu achei que o celular é que era ruim, por isso que a voz dele estava embolada. Não, ele estava tendo um ataque e nós estávamos cantando. Só parece, mas aquele que começou a boa obra, ele não vai parar enquanto não for dia perfeito. Oh Deus, como é bom. Como é bom ter um Deus que é fiel. Nada corta a promessa de Deus na sua vida, nada. Só se você abandonar. Mesmo que esse dia nunca vai chegar.